Nós, livre decolar 010. Livre decolar 010, web 5427. Confirma o controle? 4071, pode voar. É, proa 230, devido a informações, senhor? Pode fazer desvios a seu critério, após voa lida. Afirmativo, desvios a critério após lida, 4071. Tá, 32, questão tão 3662, chame Recife, 2545. 2545-3662. Controle Salvador, boa noite, web jet 6748. Informação Romeu, cruza o 200. 6748, boa noite, identifique, chegada é a Mari, vai descer o 050 na proa de TAP. 050, van de TAP 6748. Salvador, canemia 3, 1, 3, cruza 1, 9, 5, para 1, 6, 0, cliente da Romeu. 313, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1019. 1019, Bonf, desça para 4, 6, 3, 1, 3. 3258, direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, desce no meio, o ajuste pelo 019, tem um bom voo. Direita, Índia 1186, UTAN 3858. Gente 6748, caso necessário desvio somente à sua esquerda, informa o traço sua posição de 1 hora 12 milhas rumo nordeste, mantendo 130, é um caravão. 7, 1, 6, 7, 4, 8. Olha o web 5827, boa noite. Cruza 2700, Nadael. 5827, contato radar, subo 360, Nadael. 360, Dael, pode voar Leda presente, web 5827. Autorizado. Leda, web 5827. Salvador, UTAN 3858 no ponto de espera, pronto. UTAN 3858, boa noite, autorizado a linha E, decolar 10, vento 140 graus, 8, nós. Autorizado decolar UTAN 3858. Salvador, é o TRIP 5216, estamos com 72 a bordo, autonomia de 4 horas, e o alternando o Salvador. TRIP 5216, táxi via Pate 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 019, tem um bom voo. Pate 1 no Índia, e quando... É, pronto, chamar a torre quando espera da 10 em 118.60, do TIP 5216. Torre hoje. 63-10 a uma milha do externo. 63-10, copiado, avistado, continue a guarda de pista livre. Certo. Controle o azul 4071, passando 1BZ. 4071, chame Recife, 3325, alterno 251. 3325, 251, obrigado, boa noite. O Sinair 6310, livre pouso 10, vento 150 graus, 629, cheque o trem. Ok, baixo 8 da rua, livre pouso 10, 63-10. Confirmando o horário do plano 0010 mesmo? Exatamente. Sim, a gente aguardando o copo, voo no 604. Plano 358, 370, sai da mão. Oxo, 370. 5216 copiado, mantém um ponto, estaria aguardando? Manteremos, o 5216. Dois no meio, ali mantém, pistão no zero. Autorizado, Elaine, manter na pistão no zero para o trip 52 no meio. Urgente 67, 48, pessoal, ele é suíço, pistão no zero. Aguarde. Turbo vai à esquerda, realiza a pesquisa subida Momo com transição Froti. A frequência do controle 120.8, aciona 5111. Poste a final do procedimento. É confirme passar na final do uísque? 2.500, altitude início do procedimento, afirmativo, reposte na final. Positivo, 2.500, voltará na final 6748. Oxalá 6313, redução para 2.10 nós. Para 210, 6313. Objeto 5827, chame Recife, em 13325, alterne 1251. Recife 3325, alterno 251, boa noite, obrigado. Boa. 10. Autorizado, decolagem 10, positivo 5219. 6310, livrou. Oxalá 6310, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Certo. Trip 5216, decolou 01 no controle, frequência no 208. Está cumprindo o perfil da carta aqui, vamos ser a vista 36 live. Em condição rival 366? Positivo, 366. Chame o centro Recife em 125-45, alternativa 12685. Só confirmando a primária, 125-5, é isso? 125-45. Ok, 125-45, 2685, copiou 3258. Boa noite, bom trabalho. Aumente. Controle Salvador, o Trip 5216, boa noite. Decolou na sua escuta. 216. Você mantém o nível no 5-0, saída pouca, vigilância? Na 5-0, saída pouca, está fazendo a conte, 5-2-1-6. 5-2-1-6, subinicialmente, nível 1-3-0, 130. 1-3-0, inicialmente, 5-2-1-6, saída conte. Oxalé 6313, seu vetor irá manter a presente proa limitada pelo localizador, desça para 2.000 pés. Desça para 2.000 nessa proa limitada pelo localizador, Oxalé 6748, complete aproximação, torre 186. 186. Torre Salvador, boa noite, 6748, ILS ISC, 4 milhas pro Final Fit. Copiado, WebJet 6748. Condição aproximação, já avisou com aeródromo? Negativo. Reporte quando visual 6748. 6748. Para o táxi, 127 a bordo, 3:25, Antena Campinas. 1889, táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 019, tem um bom voo. 1019, autorizado, pátio, Índia, até o ponto de espera, e lá, 186, boa noite, 89, boa noite. M7748 e 607. Copiado, M76748, livre pouso 10, vento no 50 graus 629, checa o trem. Mas está travado, livre pouso 10, 6748. Redução para aproximação, torre 18,6, bom pouso. 18,6, reduzindo, 63, 6 dá. Boa noite, 8989 Ponte Pena, dono zero, não. Tem um ponto de espera, o 8989. Mantém. M3, 1, 3, passou externo, pode ser mais chato lá. Aguarde a pista livre, Oxiné 63, 1, 3. Ajuste agora é 1020. 1020, aguarda. 63, 1, 3. M76748, sala 09, direita 1219. 219, direita, M76748, boa. Oceaner 6313, vento no 50 graus 89, livre pouso no 0, confirmado o trem. Mas está travado, livre pouso na 10, para o Oceaner 6313. Bono 889, pois passagem do Airbus da Avianca, ali mantém 910. Ali mantém 910, pode contar o estrago do final no 889. 6313, solo 11, direita 1219. Direito, posição 96313. Gol no 889, vento 150 graus, 8 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem, pista 10 no 889. Mandos da India Web 6743. 6748, Juliette até o 05. Juliette, portão 05? Afirmo. Obrigado. Chame Recife, 12545, Alterne 12685. Oito, oito, nove, decolou 104, chama o controle e frequência 1208. 208, boa noite. Controle, gol no 889. Gol no 889, 360, vigilância. 360, vigilância, 889. Posta né, 6313, a posição está aberta. Posicionei 6313, ingressa Juliette até o 04. Ingressando mais Juliette, 04, 03. Cinco, dois, no meia, Recife, 12545, alterna 12085, transmissões cegas. 545, alternando, confirme 12085? Afirmo. Obrigado. Finalizado o paro até minha 3, 1, 3, 4. Portão 4, o Chiné 63 no 3. Só tem o sinalizador e não tem música. Ok, a gente vai informar aqui ao fiscal do pátio, ok? Só um instante. Ok, close no momento. Gente, hoje, né? Confirme. Tá bom. No 604, no 604, por gentileza, chame 1186 e do 02 após o Avianca parquear. Coordenem com a equipe de solo, está livre o pushback acionamento Samitax. Então, está livre o push acionamento após a entrada da aeronave da vai chamar para o solo na frente do diretor. Correto. Solo, chamaram 6310. 6310, 1186. É. Você, Guardião 07. 10 Recife 350, copia? Copio. Autorizar 350 Recife via para o ISC 58, decolada 10 com curva esquerda, saída Pucca, transição Aru. Controle, opera 1208, aciona 5106, cotejo. 350 Recife autorizada para o ISC 58, com da 10 esquerda Pucca Aru, 12080 e 5106. Correto, quando pronto, chame para o estacionamento no 06. Certo. Chame Recife em 13325, alternativa 1251. Ouro 889, Recife, 13325, 1251. 3325, 251, boa. Conforto.